behind me now. So many worlds away. I meet my girl, she's dressed to kill. Chamas o início da nossa edição de hoje com dois excertos pertencentes ao álbum ao vivo dos Scorpions World Wide Live, com edição nacional muito em breve. Os excertos são exatamente temas já comuns de quem conhece um pouco os Scorpions, à parte as diatribas dos tops de Zoo e Big City Nights. We'll be right back. os títulos iniciais de mais um lança-chamas no FM Estéreo da Comercial, sábados 17, 18, as 7 vidas do Ad Heavy Metal. Dois títulos do duplo ao vivo World Wide Live, dos Scorpions, da Zulu e Big City Nights. Lança-chamas a guerra ainda com os germânicos. Accept, álbum de 85, Metal Heart. Título tema do álbum novo de 85 do germânico Accept, Metal Heart. Naturalmente, mais um disco em agenda para passagem de destaque em breve, nesta hora do lança-chamas Mark II. Depois de pelo menos duas jornadas francamente insistentes por aqui na zona nacional, onde tiveram atenção os trabalhos ou já em disco, como no caso do Checkmate, ou ainda em projeto e em fita, posse ou propriedade dos próprios músicos, caso do Sepulcro, desta vez um destaque já marcado há algum tempo para o lança-chamas, que tem a particularidade ou a curiosidade de ser, ainda antes do álbum, a banda sonora inteira de um dos vídeos mais procurados na zona do One Heavy Metal, assinado pelos Warlord e com o genérico And the Cannons of Destruction Have Begun. The beginning of the end, a world at war. The decline of individuality and the fall of originality. As we seek our immortality, the crusade has just begun. In 1984, the foundation will be built for a kingdom that will come. Sunshine that we can repair. Avança Chamas FM Estéreo da Comercial até às 18. Warlord. Sonora do vídeo inaugural do grupo Beginning, Lucifer's Hammer, Lost and Lonely Days e Black Mass para a primeira parte do destaque do Lança-Chamas de hoje. We'll be right back. para o novo álbum do genérico Sacred Heart dos Dio, a banda de Ronnie James Dio. França, chama-se Aqui Ficaram, dois títulos conseguidos através de single ainda e pertencente já ao novo álbum de Dio, Sacred House. Mais nomes novos para o lança-chamas de hoje, este Greg Jeffrey, com algum nome já atrás. Ele foi um dos integrantes e importantes membros dos velhos Angel. Sejamos as últimas soltas antes de retomarmos a passagem de destaque dos Warlords. Do Me Right Tonight, Jeffrey. e também a aguardar destaque para breve. O grupo de Jimmy Page e Paul Rodgers, quarteto completado com Tony Franklin e Chris Slade, The Firm. You got me so I can't tell my left from my right. It's getting kind of disconcerting. You got me so I can't tell the shade from the light. The one thing I know that's for certain, baby, you gotta make your mind, or you and I are going to wind up out of love and in confusion, doing time for love's illusion. We got to make up or break up. From my wrong, it hurts me and I know you're hurting. Got me so I don't know if I'm coming or going. The one thing I know that it's for certain, you gotta make your mind up. Oh, you and I are going to ride up out of love and in confusion, doing time.